Desanima, não viu, João? Não, não, não, não. Desanima, não viu, João? Pois você é um menino que já não precisa mais sofrer, pois a lei do ventre livre veio lhe salvar. Preto velho, sim, está cansado, precisa descansar. Preto velho, sim, está cansado, precisa descansar. Não, não, não, desanima, não, viu, João? Não, não, não, não, desanima, não, viu, João? Vai poder descansar sem corrente para atrapalhar. Vai poder brincar feliz, vai poder estudar. Preto velho, sim, está cansado, precisa descansar. Preto velho, sim, está cansado, precisa descansar. Ah, não, não, não, desanima, não viu, João? Não, não, não, não, desanima, não viu, João? Desanima, não, viu, João? Pois você é um menino e já não precisa mais sofrer, pois a lei do ventre livre veio lhe salvar. Preto velho, sim, está cansado, precisa descansar. Preto velho, sim, está cansado, precisa descansar. Desanima, não viu, João? Não, não, não, não. Desanima, não viu, João?